silêncio da noite ela vem me encontrar. A saudade tão louca vem me torturar. É a solidão, companheira das noites tão frias. Meu coração, sem você nessa cama vazia. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. É com muito prazer que agora a banda Pop Show traz pra cantar com a gente ele, Haroldo Reis. Chega mais, Haroldo. Esse é comigo, banda Pop Show. Muito obrigado pelo convite de participar com vocês dessa canção tão bonita. Banda Pop Show e Haroldo Reis. No silêncio da noite ela vem me encontrar. A saudade tão louca vem me torturar. É a solidão, companheira das noites tão frias. Meu coração, sem você nessa cama vazia. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho,